4, essa é a identificação. Esse parâmetro zero se fuzera na projeção. 50 e 4, na 4. Chama-se o nome do Juro. Solo 211, unidade à direita com o nome da meia. Nono 66 Alfa Juliette, portão 9. Pode informar o sexo, a idade e a posição em que se encontra? A posição na frente está confirmada, a idade aproximadamente 70 anos. 70, 70. Feminino ou masculino? Eu vou pedir a ajuda de ambulância. Confirma o seu abrigo, por gentileza. O 645 tem condição de manter a presença de velocidade até próximo de Tuna? Via linha do litoral sul, 0112 no transponder, controle 119 decimal 8. São 3894, controle. Vocês podem informar quais são os sistemas da passageira? Aparentemente ela tem algum problema de utilização da utilização, mas está tudo bem. Sim, jurado. Parece que está uma coisa diabética, né? Certo. O assento da passageira é a única. Copiado, não tá. Não, localizado em Recife, nível 350, da cola da 10 com curva à esquerda, no perfil saída Tuca Jamo Caju, via Trizulu 17. 5435 no transponder, controle 1-19-18. Correto, 4206, após o plano do estacionamento. Solo, gol 1869, pronto, por deck estacionamento. Aguarda, 1869. Pois é. Tive pouso 1106. Descido Gol Romeu 45. Aguarda. Solo é 1869, estaria aguardando a aeronave da companhia, passando ainda agora. Afirmativo, 1869. Tá ok. É, ela já passou? Não estou no gate 9 ainda. Ah, agora sim, agora está ingressando no gate 9, já está autorizado, 1869. Sim, autorizado, 1869. Para o pushback acionamento no 04-6201, por isso. Livre, 6201, reforça o táxi. Livre, puxa, reforça o táxi. Autorizado 2000, NH 1090. 894, desça para 2010, que é legal na 0 e na 0. 2010, 3289. 1106, no 331, linha direita com sinal nessa sequência. Reporta antes da Alfa, 1106. Garante da Alfa, que direita, 1106. Para o localizador, curve à esquerda para o 150 em forma estabilizada. 150 em forma agora, 645. Prevê a decolagem na RMA, vetor do mundo 40 Brasileiro, de nova expressão. A decolagem por conta e risco na RMA, reporta fora do solo, Mike Home Off. Tá, para 10. Ajustado 1090-6201. Agora é o 4206, que está na forma de estacionamento. Aguarda 4206. Aguarda, né? Para o táxi, gol 1869, 180 a bordo, 3 horas e 45, altera na companhia. taxa que é o ponto de espera da 10, segue a empresa Avianca com o número 2, via Pachone, Índia, no ponto de espera do Rio 1895, QNH 10, 10. Bono 645, passando a Índia, Sierra Machado chegando. Bono 645, continua a aproximação, informa o tráfego à esquerda de passar rotativo, mantendo 500 pés, não interfere com a aproximação. Ajustado, autorizado pouso, sistema 0, vento 150 graus, meio dos dias. Livre pouso na 10, tráfego no Oticé, Bono 645. Já passou mais que o Romel, confirmando o com o tráfego no final do ano zero? Relativo, se autorizado, faz um cruzamento com a retaguarda da aeronave. Passar mais que o Romel, afirma. A retaguarda do mesmo está autorizado o cruzamento da final do ano zero, reporta livrando o eixo. Reporta lá, ó. Sim, o helicóptero da Polícia Militar com 706 na interfere na sua aproximação, tem 3894. Onde intercepta o pêndulo 44, segue conforme rota. 5130 no transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado, Rio de Janeiro, 360-10, decola com curva direita, Dael, Leda, Bidel, no pêndulo 44. 130 no transponder, 19-8, pode decolar. Transição Bidev, Dael, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Dael, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Livre decolagem, pista 1-0, vento 60, grau 59. Eu venho decolar 6201-0. Gol no 869, está pronto, ponto de espera 1-0. Gente, gol no 869, mantenha o ponto de espera. R2560 já possui POV? Ainda não, de passo, mais 2 minutos. Gente. Vamos lá, 3567, autorização Brasília 360 com a Vitor. 3567, já avisou ao comício, continua a aproximação, aguardando a pista livre, terminal 1010. 1010, aguardando. 1010 com curva à direita, Arbor Elefa. Arbor Elefa, decolando da 10. 3567, curva à direita, correto, passou por estacionamento. Porta na frente. Azul 27 no 5, boa tarde, boa tarde, mantido nível 190, 11 milhas para a posição Mastu e perdeu contato com o centro Recife. Ante, azul 27 no 5, acendo identificação. Chegada a mão, desce para nível 050, QNH-1010. Gente, identificou, chegada a mão, gostaria de descer daqui a 28 milhas. Para o nível que ela falou? Sente autorizado em forma ideal de descida, quando o ideal é 050. Tá, bem batido, o ideal vai descer para 050. Oxenar 6201, no contato radar, sobre a nível 360, por seu Dael. Dael, autoriza alguma lenda da presente, 6201? Lenda autorizada, Oxenar 6201. Boa lenda, 6201, grato. Na sala 4-2, livra à direita, chama a sala, vamos dizer de novo. Na 3-2, para o 4. Ingresso no circuito canal 1. Vamos ver qual é a sua constrata do local e chame para o ingresso. Vai chamar o anel. 5244, chama controle 199 decima 8. 198869, boa noite. Salvador, gol no 869, boa tarde. 869, contato radar, foi para nível 360, tem sido acelerado. Ah, boa. 360, 869. Decolagem pistão 0, retorno 50 graus 59. Decolagem 90406. Nível 350, terceira segunda pouca. 350, pouca 406. Táxi OTAN 3567 com 127 a bordo, Ribeirão Preto e 3 horas e 50. Ajuste 5436 no transporte. Ok, 1-0-1-0 ajuste e 5436, foi o que você jogou, 2 tipo na zona, por onde você vai terminar. Fica Lima, uniforme para você. Entendeu que o azul 2 tipo na zona, por onde você vai terminar. Ah, ok. Autorizado, posicionamento no parte 3, aposta o táxi 259. Eu depois tiver estacionamento parte 3, já passar para o táxi 259. Decolar, 0, vento 150 graus, 4 minutos. A linha e decola, tá 3567. Acabo de receber a sua, o seu sono, só estou na guarda do transfone, mais 2 minutinhos pra cópia. Chama 5, deixa para 2 mil pés, Senegal, na 0190, autorizado final do procedimento ILS, então estabilizado. Descendo para 2 mil, com 1090, reportamento estabilizado, azul 2797. Esca Lima é no espalho, só com cheque no transponder, onde eu recebo no radar. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Lisa Motiva, onde intercepta o Bezulu 10, Piraí, Umbade, o Bezulu 44, conforme rota. 5452 no transponder, controle 1-19-18. O Bezulu 44. É restrita até 3 mil para vocês que na base na Val Geratu, ainda estão em modo chat. Agora está no modo chat, tá? Segundo 1.200, pode confirmar. Passei 1. Correto, 3897, reposta pronto no portão 5. Salvador, azul 259 no para-táxi, com 29 agora, 4 horas e 22 minutos de autonomia, Zé Galeão. Prioridade, até o ponto de espera da 10, parte 3, parte 1, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, Senegal 10, 10, 259, bom voo. Acidente, livre táxi em frente, parte 3, 1, Índia, no ponto de espera 1895, 10, 10, obrigado, azul 259. 69, boa noite. Boa noite. Boa noite. 198, TAN 3567. 5, TAN 1-2685. 5-4-5-2685, até o Germain. Até 3567, contato radar, Sutra NG 360, prefiro sair da arma. Prefiro da arma, tá 3567. provavelmente faz log, mas eu vou coordenar com o Centro Recife, essa rota ali, se confere essa ou a Taubaté. Aguarda só um instante, 3897. Guardião 05, na escuta do controle, confirma em retorno para o Salvador. Guardião 05, na escuta do controle, confirma em retorno para o Salvador. Ponte, reporte, farol de Itapuã. Itapuã, reportará. Estabilizou, azul 2715. Azul 2715, complete chama a torre 1895. 1895, ponto lá. Ponto. Autorizado, Elefa, 3567. Elefa, 3567. Tá lá. 1591, decolada 5000, chama controle 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, é uma boa. 560. Sim, 07 no PLB, livre acionamento para o táxi, chame a torre 1895, QNH 1010, boa viagem. 025, 591, decolado na Coral. Azul 2591, contato radar, centralizou 160, saída Coral. Vai subir Mauro, 160 na saída Coral, pode voar Coral quando precisa? Direto Coral, do 2591. Direto Controle, você levando informe a 7 milhas. Pode caminhar uniforme, chega a torre. 118, decimal 95. 118, 95, pode ser uniforme. Tarde. Tarde. Partido de autoridade, reporta na intercessão para ingresso. Passará. Torre, eu confirmo o meu Oscar Lima. Confirma, aeronave? Confirmo o Oscar Lima e uniforme. Romeu Oscar Lima, uniforme cruzado, final do 17, reporta final de 3 milhas na vertical da Remar. Oscar Lima, uniforme. Reporta final 3 milhas da Lima, uniforme. Oscar Lima, uniforme com transmissão antipática, destino? Destino é Remar, já. Gente. Biel 05, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, camarada. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga, já no escada do farol de Catão. Afirmo. A gente prossegue para o cruzamento da final da 10 no atraso do portal, confirma parte direto no parte do greco. Centralizado, ponto direto. Segue para o cruzamento da final da 10, reporta livrando eixo para todo o final do greco. Página 05. Reporta lá livrando o eixo da 10. Consegue chegar para o cruzamento. Ajuda 2715, nós falamos 2100, livre direita, chama só número 11. 21. Série 2570.0. Delta pronto, Delta não, pode ser mais verdade. Ponte, o forçado do 5 confirma a linha decola a partir da interseção? Afirmativo. Autorizado a linha manter a partir da interseção. Reporta P1 para decolagem, o forçado 2560. 2560, alinhar, decolar, partir da interseção. Forçado 2560, alinha e mantém a partir da interseção, alinha e mantém. 0560 informa o horário ainda livrando a pista na torre. 560 copiou. 2560 alinhar e manter. Capitão Unifam vai iniciar a circulação RMA. Forme Oscar, Lima Uniforme, reporta no solo controlado na RMA, o vento 140 graus 79 na aeródromo. Pode solo controlado, Lima Uniforme. Silo faz 327 no centro. Lado 30 pouso no pátio do Graero, vento 140 graus, 79. Reporta no solo controlado, o Guardião 05. Reportará o Guardião. Controle azul 2540, está efetuando de desvio para a esquerda de 10 graus por 13 milhas. Silvio, informe o resto do coral azul 2591. Guarém. Solo controlado, Guardião. Frente, Guardião 05 visual no solo 02. Chegando sequência. Contato radar, sua para o nível 360, saída da EL. Perceba o 360, 2712, escondendo aqui de solo, companhia parqueando aí à sua direita. Após o meio, está autorizado. Coral, azul 2, 5, 9, 1. Segundo plano, vou para de Coral. Coral. Após a passagem de da, do ATR da Azul, para por exemplo, 397. Comandão Azul 2712, fala Max, com POV de 48, autonomia de 2 horas e 20, com Fernando Salvador. Max, autorizado até o ponto de espera via CAT Índia, 2895, 1010, por exemplo. Via CAT Índia, no ponto de espera, 2895. Informação X-Ray sem grandes alterações, NH-1010, vitória pré-autorizado 360, copia agora a coordenação do 400. 360. Autorizado, vitória, nível 360, perisco 50, decola da pistola 1-0, primeira curva à direita da Euleda Bidev, 5454, transponder controle em 19-8. 360, vitória, já perisco 50, decola da 1-0, curva à direita da Euleda Bidev, 5454, 19-8. Correto, portão 2, chama a porta, 645. Boa tarde, Azul 2, 7-1-2. 2-7-1-2, autorizado alinhamento, decola cabeceira 1-0, vento no 4-0 grau, 7-1. Autorizado alinhamento, decola cabeceira 1-0, 2, 7-1-2. 0 2560, passando 175 para 360, 3 minutos de lenda. Afirmativo, Cetélio 2560, chama o centro Recife, e 33 decimal 25, alterno 125 decimal 1. 3325, alterno 25, 1, Cetélio 2560. Chame controle 198, devolvo. 3 da colégio 1-2, chame controle 198. Agora, José 712, na sua escuta na Conde 19. Coloca 397 para o táxi, alterna Galeão. 3 horas e 50 de autonomia, 205 a bordo. 3897, segunda direita, Índia. Pode esperar todos 1895, ajusta 1010, vai viagem. 1010, ajusta segunda direita, Índia. Seu ponto de espera lá, 118... 95. Obrigada, você. 1645, coordenando com a equipe solo, faz a passagem em 2 da TAM, puxa no 2, chama táxi. 2 vezes da TAM, puxa, vou no 645, chama. Boa noite, confirme o seu teto de sobrevoo. Seguindo para sobrevoo área do Dr. Yosmar, locado 0115 no transponder. Precisa, para o sobrevoo das áreas do Carnaval, vamos ao helicóptero. O último contato radar com o mesmo estava na área do Dudu. É um helicóptero esquilo, é o papapapá Mike Romeo, o Mike Juliette Romeo. Cliente do Mike Romeo Alfa, quando mais próximo vai tentar visualização com o mesmo. Seguindo então para as áreas do Carnaval, o Mike Juliette Romeo. Um minuto para a posição coral, serviço radar terminado, chame controle ilhéu, 120 decimal 1. boa noite, estou retendo ponto de queda no zero pronto. 3897, a linha decola cabeceira no zero, vento não quase 0 graus, meia dúzia nove. Decola no zero, está 3897. Coluna 645 para o táxi, 68, 3 horas e 50, Campinas. 645, táxi à direita, via Índia, ponto Espera, torre 18, 95, 1010, boa viagem. Direita, 1895, grato, Coluna 645. Então, o 1010 está mantendo 503, 3 minutos no momento para a posição, corrijo, para a área Osmar. O Michael não. Gente, o Mike Romeo confirmando o destino em Rimão ou Salvador? Gente, através do parque de Pipaçu, o Mike Romeo. Na 7, decola aos 19, chame controle 1198, por voo. 1198, 3897, muito obrigado. A gente na decolagem levou uma lume de inseto no para-brisa. Boa noite, boa sorte, gol. Norista 3897, boa noite. Boa noite, então 3897, contato radar, suba para o nível 340, saída Dial. Dial para 340, para 3897. Mike Juliette Almeida, menos de um minuto para a área Osmar, autorizado frequência livre para coordenação. O Mike Romeo Alfa livrando a área do Carnaval. Mike Juliette Romeo. Juliette Romeo, controle? Prossiga, controle, escuta. Utilizado frequência livre para coordenação com os tráfegos. O único tráfego conhecido livrando a área do Carnaval. O Mike Juliette Romeo. Cliente do Mike Romeo Alfa aqui livrou. Vai trocar então para 1234. Santana. É, através de Pituaçu para EMA. Romeu Alfa, chame torre 198, decimal 95. Retorno 5. Tiche. Sou Leão, vai com Romeu Alfa. Salvador, Zona 645, boa noite. Boa noite, contato radar, suba para nível 360, saída da El. Da El 360, 645. Conta na escuta do Tram 386.